interligados agora na maior emissora de rádio da internet mundial, com o maior iogurte também da internet mundial, porque aqui não é iogurte, é iogurte, entendeu? Iogurte é para uns intelectuais, aqui é iogurte. Então nós estamos, eu estou com um dos maiores iogurtes que da internet mundial, e falando a verdade, doa a quem doer. Jornalismo com responsabilidade, jornalismo com credibilidade, analisando, comentando, denunciando. Se você tiver a coragem de ouvir, eu tenho a coragem de dar a minha cara para bater, tá? Principalmente se você não é covarde e não é canalha. Boa tarde, seu Ricardo Alexandre. Boa tarde a você. Pega essa porra desse microfone. Boa tarde, repórter Naira Reginato. Boa tarde. A Naira, ela é uma jovem senhora, filha de um dos grandes policiais do COP, casada com um policial militar. Tem um filho de quantos meses? Um ano e meio. Um ano e meio. Vai prestar concurso agora para... Papiloscopista. Eu acho que nós temos que ter uma polícia científica para desvendar crimes que abalam a opinião pública no Paraná e no Brasil. Muito bem. Eu queria comentar uma matéria, o Naira e o seu Ricardo Alexandre e o Gilberto Standenberg. Guilherme Standenberg, que está em Londrina. Eu tô meio puto da cara. Aliás, eu estou proibido, fui proibido ontem de falar de matérias que envolve o governo federal. Então, eu queria dizer o seguinte, já que eu não posso falar, eu queria dizer o seguinte, eu estou filho da puta da minha cara, enquanto milhares de brasileiros, há 4 dias, estão passando o pão que o diabo amassou nos aeroportos brasileiros, seu Pablo Venceslau Brás, da Rádio Transamérica, que está aqui conosco. A Naira também é da Rádio Transamérica. Agora, veja bem, Naira. 4 dias de pane, o aeroporto Afonso Pena aqui em Curitiba em caos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, uma putaria franciscana. O presidente do meu país disse, tem que solucionar esse problema em 30 dias, porque senão eu vou tomar providências drásticas. Ninguém fez merda nenhuma. Aí aparece uma mulher chamada... Como é o nome dessa mulher que é ministra? Marta Suplicy. Marta Suplicy, que não se elege nem a guarda noturna em São Paulo, e disse que aqueles que estão nos aeroportos têm que relaxar e gozar. Quer dizer, uma barbárie. Essa mulher, para mim, é xarope da cabeça. E ontem, pasme, aumenta, levanta aí, pasme, dona Naira. Não vou chamar a senhora de dona Naira, vou chamar você de você, né? Porque você é casada, tem filhos, seu marido é policial, seu pai é um dos grandes... exemplo da Polícia Civil do Paraná, meu querido Reginato. Então eu queria dizer o seguinte, vai só, vai subindo. Ontem, o ministro Guido Mantega, eu até respeito ele, é uma pessoa inteligentíssima, é o ministro da Fazenda, um ministro sério e tal, mas ele é burro! Eu não posso falar mal de ninguém. Ministro, o senhor é burro! Burro! Sabe o que ele disse? O senhor ministro Guido Mantega? Não, gente. Esse problema que está acontecendo nos aeroportos brasileiros não é causa aérea. É porque a economia está indo bem e todo mundo está dando. Ah, vá pra puta que eu pariu! Então eu queria perguntar pra você, Nai, você que é da Transamérica, filha do meu querido Reginato, como é que chama? Seu marido tá na Polícia Militar? Jardel. Jardel? Que você pensa, você, que você que vai ser da Polícia Científica, você que faz parte da imprensa, você que trabalha numa rádio, que é uma das grandes emissoras de rádio, é a Jovem Pan, Transamérica, que você pensa da idiotice da Marta Suplicy, do ministro da Fazenda falar uma asneira dessa, e a dona Marta Suplicy, se você me permite, ela não anda de avião comercial, ela anda de avião da Força Aérea Brasileira. Vá pra puta que eu pariu, enquanto a maioria dos brasileiros estão mijando pela boca nos aeroportos do meu país, apanhando, sendo violentados, rasgando a Constituição na cara da família brasileira, a dona Marta Suplicy manda o povo relaxar e gozar. O outro ministro diz que não está acontecendo nada, só para ele, que está uma merda. Eu só estou esperando, eu não peço a Cristo, que eu sou devoto, que não aconteça nenhum desastre aéreo. Agora, um ministro do planejamento dizer, gente, não tem crise aérea, é que a economia é uma vez só. Puta que eu pariu, isso é ser burro demais. O que você tem para falar sobre isso? Bom, primeiro... Como mãe, como mulher de rádio, como uma mulher casada, como um pai que é policial, vamos esquecer o seu marido, vamos esquecer o seu pai... Vamos esquecer o curso que você vai entrar na nossa Polícia Científica. Vamos falar com a repórter Naira Reginato, da Rádio Transamérica. O que você pensa como mulher, como mãe? A declaração da Marta foi muito infeliz. Relaxar e gozar é um desrespeito, né? É, lógico. A forma que ela falou foi muito estúpida. Ridícula, cretina, imbecil. Cretina. Desculpa falar, é a minha opinião. Ridícula, infeliz, sabe, relaxar e gozar é uma expressão muito desrespeitosa para as pessoas. Com relação ao ministro ali... Mantega, que é ministro da Fazenda. Ele não deve passar por isso, né? Ele não deve passar por isso. Ele deve ter o seu avião. Com certeza. Né? Viaja tranquilo. Eu acho assim, Borghetti, deve ter um problema muito sério e eles estão camuflando. Né? Já deve ter algum tempo isso, não é de agora. Então, é um descaso mesmo da política, né? Um descaso, uma falta de respeito com o público. E, como eu falei, eles não devem enfrentar filas, ficar dias aguentando. É, as pessoas não sabem o que falar para as pessoas que estão no aeroporto. Porque, não sabem dar uma informação concreta e precisa. Né, Ricardo? Não é a Gol, não é a TAM, não é ninguém. São os caras que controlam os outros. Porque um avião vai aqui, o outro avião tem que ir aqui. Se os controladores de voo não prestarem atenção, então um avião vem aqui, o outro vem aqui, bate como aconteceu com o avião da Gol, que morreu 254 pessoas. Inclusive, um dos controladores, um sargento, não vou me recordar o nome dele, deu entrevista que eles não tinham preparo para estar fazendo essa função. Quer dizer... Não tinha, inclusive, que ele está lá só para ganhar o dinheiro Exatamente. Dele. Exatamente. Isso já é um absurdo. A pessoa está... numa responsabilidade e não saber fazer. Certo? É a mesma coisa você fazer esse curso para entrar na Polícia Científica, você vai deixar de ser repórter da Rádio Transamérica, vai ser uma. Você vai trabalhar numa das maiores das melhores polícias do mundo, porque sem polícia científica você não elucida nenhum caso. Nos Estados Unidos hoje a polícia científica ela é chamada para elucidar os crimes ao lado de um promotor, ao lado de médicos, ao lado de pessoas que entendem mesmo. É considerada a unidade mais importante da força. É, na minha opinião, eu como deputado, é considerada a unidade mais importante. O secretário de segurança não chega aos pés da polícia científica, ninguém chega aos pés da polícia científica. A polícia científica tem que ser chamada para solucionar os crimes que abalam a opinião pública paranaense, brasileira e mundial. Então, uma única pergunta para você. Na próxima eleição que nós vamos ter, você votaria nesses mesmos homens para dirigir os destinos do meu país? Não. Não? Na verdade, Borghetti, essas últimas eleições, vou ser bem sincera com você, eu não voto. Por quê? Porque eu não acredito mais. Um dia você vai ter que voltar. Sim. A acreditar pelo seu filho. Filho ou a filha que você tem? Filho. Pelo seu filho. Tem um ano e? Um ano e meio. Um ano e meio. Então, pelo seu filho, você vai ter que pegar o título de eleitor. Talvez você vai candidato a vereador, você vai ter seu voto, né? Fazer isso. Então, aí, você vai ter que votar, não no partido político, mas votar no estadista político, naquele que não é vereador, não pode ser de um bairro só, tem que ser da cidade inteira, deputado do Paraná inteiro, deputado federal do Brasil inteiro, senador do Brasil inteiro, presidente do Brasil inteiro, entendeu? Então, se você tiver que votar, você votaria nas mesmas pessoas ou você poderia votar numa pessoa diferente? Estão te mandando um recado aqui. Esse sargento, avise a repórter que esse sargento da aeronáutica foi preso. Ele está preso porque ele disse a verdade, que ele estava lá trabalhando lá como controlador de voo, mas que ele não entende nada de controlar aviões. Não, sim, eu estou dizendo que o que ele disse é a verdade. É a verdade, não estou recriminando ele, mas é a verdade. Eu digo que é um absurdo uma pessoa não ter o preparo para exercer a função que ele tem que exercer. Então isso é competência do governo. Do governo, lógico, não dele. Eles têm que criar vergonha na cara. Exatamente. E dar uma solução. Se tiver uma eleição nesse país para mudar esse país para melhor, você voltaria a votar? Se tivesse um candidato de vergonha na cara, assim, né, com uma proposta séria para, sim, todos os níveis da sociedade, você votaria a votar? Sim, se surgisse, né? Não. Será que existe? Não, vamos aguardar, vamos aguardar. Você votaria? Eu votaria. Então tá bom. Fico feliz de você ter vindo nos visitar e que você seja feliz na Rádio Transamérica, mas eu quero que você seja mais feliz na melhor polícia do Brasil e considerada a melhor polícia dos Estados Unidos, a polícia científica. Sucesso para você. Obrigada, Borghetti. Um abraço para todos. Ok. Muito bem. Bom, senhor Ricardo Alexandre, vamos conversar nós dois agora. Boa tarde à turma do iogurte. Obrigado, Pablo. Obrigado, Naira. Um abraço para o seu Reginato, que está no COP. Um abraço para o seu marido, para o seu nenê. Que você seja bastante feliz e que você faça da polícia científica a melhor polícia do Brasil e do mundo. Vamos ao que interessa. A Marta Suplicy mandou relaxar e gozar. Isso está virando uma verdadeira putaria no país. Eu não concordo com o que está acontecendo nos aeroportos brasileiros. A CBN hoje quebrou o rabo de todo mundo. A Band News quebrou o rabo de todo mundo. A Rede Globo, a Bandeirantes, todo mundo. Quer dizer, o ministro da Fazenda, que tem o seu avião, é um cara rico, ele diz que não está acontecendo caos nenhum, que é sinal de prosperidade, que o povo está bem, que está todo mundo trabalhando, está todo mundo ganhando bem, está todo mundo vivendo bem, que tem comida para todo mundo, o povo tem emprego para todo mundo, e está uma maravilha. e que ninguém se preocupe, etc. A Marta Suplicy, ela não anda de avião de carreira. Ela usa avião da Força Aérea Brasileira. Assim como a maioria dos ministros. Eu já vou lhe perguntar. E ela mandou o povo relaxar e gozar. Quer dizer, ela cagou pela boca, mijou pela boca. Essa senhora deveria ser afastada desse ministério. Mas, lamentavelmente, vocês votaram em todos eles. Fodam-se. É a minha opinião e ninguém vai calar a boca. Só se vier aqui e me matar. O que o senhor pensa a respeito disso? Uma sacanagem por parte da Marta Suplicy, como disse a Naira ali, infeliz no seu comentário e mais infeliz ainda, Alborguete, foi o senhor José Carlos Pereira. Quem é este? Presidente da Infraero. Ele disse durante uma entrevista que ele está absolutamente tranquilo para voar, pois a maior proteção para um avião, para ele não cair, é ele não decolar. Ele não pegar o voo. É ele não decolar. É o avião não decolar. A maior proteção para um avião não cair é ele não decolar. Esqueci de dizer isso para a Naira, dizer para vocês. O senhor José Carlos Pereira, é José Carlos Pereira? Né? José Carlos Pereira. Não. Pereira. É, ele é da... Ele é o presidente da Infraero. Ele disse o seguinte, seu Davi. Ele disse o seguinte, meus amigos do iogurte, puta que eu pariu. Ele disse o seguinte, presta atenção, porra. Ele disse, se você tem medo de cair, de sofrer um desastre aéreo, faça como eu, não ande de avião. É, não deixar o avião... Presidente da Infraero, vocês votaram neles... Fodam-se! E um detalhe, já existem aí rumores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria demitido o senhor Mas José não Carlos foi demitido. Pereira da presidência da Infraero causa desta entrevista, desta nota que ele publicou. Lamentavelmente, quantas pessoas, hein? Com o que Marta Suplicy, com o que disse agora o José Carlos Pereira e o que teria dito Luiz Inácio Lula da Silva, nós chegamos à conclusão de que realmente eles estão brincando com a situação. Olha, eu o que eu vou dizer aí, eu não estou proibido merda nenhuma de falar palavrão, não estou proibido merda nenhuma de criticar, eu sou jornalista, tenho a maior rádio da internet brasileira, o Cadeia Web Rádio. Eu tenho o melhor programa de jornalismo da história da internet mundial, o Cadeia Sem Censura. Eu tenho uma rádio que toca música dia e noite na internet mundial. E olha aqui, não devo pra filha da puta nenhum nesse estado, nesse país. O que está acontecendo nos aeroportos brasileiros é uma putaria! É uma sacanagem! É ser filho da puta demais! De um cara dizer, você não quer morrer? Come a presidente da Infraero, não entre no avião. A dona Marta Suplicy, não tem crise aérea, relaxa e goza. O ministro da Fazenda, não tem crise aérea, é que o povo está ganhando bem. Ganhando bem o povo brasileiro? Só se o senhor estiver ganhando bem, senhor ministro. Com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência. Eu estou falando aqui, estou fazendo uma análise do seu pronunciamento, que para burro não falta absolutamente nada. O senhor não tem o direito de agredir, dizer, não tem crise aérea no Brasil, é que o povo está ganhando bem, o povo está maravilhosamente bem, então está todo mundo viajando. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! E vai continuar, amanhã vai ter crise aérea, depois da manhã vai ter, depois da manhã vai ter. E ninguém resolve merda nenhuma nesse país. Você que está no meu iogurte, você que está no mensageiro, sei lá que porra que é essa aí, o mensageiro, você que está mandando, conversando comigo. Olha, puta que eu pariu, vocês votam. Quem votou? Não é que vocês votaram. Quem votou tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder mesmo, tá? Tem que ficar no aeroporto um mês sentado ali esperando. Vá pra puta que eu pariu. Ninguém resolve merda nenhuma nesse país. Sei, e o Renan Calheiros? E o Renan Calheiros? E o Renan Calheiros? É, não tem relator pra caçar o homem. O homem fez sino numa jornalista. É, tá uma verdadeira putaria em Brasília. O Renan Calheiros deu a entender ontem que se ele cair, cai o Senado junto com ele, que ele não vai admitir que se levante a vida privada de todos os senadores. Isso aí não é um recadinho? Eu não vou admitir que grampeie todos os senadores. Eu não quero que ninguém saiba da vida dos senadores. Ora, o Pedro Simão não deve nada a ninguém. O Jefferson Pérez não deve nada a ninguém. E dezenas de outros senadores, honrados, sérios. Todo o Senado da República. Agora, porra, ninguém faz merda nenhuma. Agora houve uma reunião agora há pouco. É, não vamos escolher o relator pra cair no esquecimento. Puta que eu pariu. Esse país perdeu a vergonha na cara. Gostou, gostou, não gostou, foda-se. Ninguém vai mudar a minha maneira de pensar, ninguém vai mudar a minha maneira de refletir. E atenção, Mitsubishi no Paraná é na TVL, na Marechal Floriano, em Curitiba. Mitsubishi é o carro, é a lenda que corre o mundo inteiro. Mitsubishi no Paraná é na TVL, na Marechal Floriano. Procure o empresário Carlos Kuczynski, que tem a maior equipe de vendedores Mitsubishi hoje da história de Curitiba. Alborguete. Pois não. Só completando aqui, é o Fugêncio de Mandaguaçu, no Paraná, ligou aqui. Boa tarde, Mandaguaçu. Eu tenho uma parte da minha família, a família Rocco, que mora aí, foi vereador muitos anos. Eu tenho uma parte, minha tia Tereza mora aí. Eu tenho um sobrinho aí, o Marcos, que é contador. Tem muita gente da minha família que mora em Mandaguaçu, né? Isso, ele tá com a família ouvindo o teu programa. E nesse momento, na tua comunidade, 701 comentários. Nesse momento, 701 comentários. São 3 horas e 20 minutos. Vamos ver se nós chegamos a 1000 para mim passar um final de semana tranquilo, feliz, porque esta é a maior rádio da internet mundial. Só queria aqui ser muito sério com os senhores, com a sua mãe, com você, meu pai, com você, trabalhador. Meu nome é Luiz Carlos Alborguete. Eu tenho 40 anos de jornalismo, no rádio, na televisão. Trabalhei quase 27 anos na Rede OM, na CNT. Trabalhei mais 4 anos na Rede Record de televisão. Trabalhei na Rede TV Sul. Trabalhei nas maiores emissoras e rádios do Paraná. Trabalhei, montei um programa de televisão na internet. Estou com o Cadeia Web Rádio, a maior rádio da internet paranaense, brasileira e mundial. Toca música o dia inteiro. Meu programa começa às 3, vai até às 4. Quando der, vai às 5, vai às 6, vai às 10 da noite. E logo, logo nós vamos ter uma televisão na internet também. Aí vai ser o Cadeia, Web, Rádio e Televisão. Entendeu? E nós estamos aqui é para defender a família. A família é a base de tudo nesse país. Quando a família vai mal, rasga-se a Constituição brasileira. Por isso eu defendo a senhora, minha mãe. Defendo o senhor, meu pai. Eu não quero que vocês gostem de mim. Deixe eu gostar de vocês. Deixe eu defender a sua família. Deixe eu defender a sua filha. Deixe eu defender os seus filhos. Deixe eu defender o meu estado e o meu país. Bom, pois não. Tem mais merda acontecendo aí, ó. Nesse momento, saiu uma nota na internet, onde o comandante da aeronáutica, o senhor Junichi, esse é o nome do cara, parece o nome de paçoquinha, Junichi Saito, culpou aí os controladores pela nova crise no setor aéreo. Agora eu pergunto pra você, nesse momento, Alborguete, aproveitando a deixa, será que não tem nenhum filho da puta no governo que possa pegar uma verba e aumentar esse contingente de controladores de voo? O que, que precisa para acontecer isso? Não sei, que qual precisa? Palavra pois você é, aí precisa? Aí você, agora, aí, agora eu emputecendo aí você tocou no ponto o correto. O que precisa para colocarem que seja mais 60 operadores de voo nesta porra dessas torres de controle? O que, que precisa? O que, que falta? Precisa a gente pedir? Precisa protocolar uma carta? Fazer um abaixo assinado? Ajoelhar? Rezar? É só isso que precisa. Não nessa falta pergunta, nada. Nessa pergunta falta só veio controlador. O porquê. Vem o porquê da pergunta dos controladores e da resposta deles também, de uma forma geral, ao povo brasileiro. Eles dizem que estão sobrecarregados. O que se subentende por sobrecarregados? São pessoas, são poucas pessoas para muito trabalho. É 30 caras para cuidar de todos os aviões pois que tem em cima então, do Brasil. Realmente, com a contratação aí de pelo menos mais 50, 60 controladores, a situação estaria completamente resolvida, né, no sentido do controle aéreo, do tráfego aéreo no Brasil. Tem que se contratar realmente mais pessoas. Você tocou no ponto primordial do assunto, que é a contratação de novos controladores. É isso aí, Ricardo. A gente fica na espera do que pode acontecer, do que vai acontecer, né? Como o Borghetti sempre diz, precisa cair mais um avião, morrer gente quente, precisa morrer aí o filho de algum deputado, o filho de algum senador, de algum político, de alguém influente ou alguém da classe artística forte para alguém tomar uma providência. O que custa, em vez de colocar bilhões que estão sendo colocados nesta porra desse PAN, contrate os caras. Forme uma nova equipe de controladores. Dê o tempo justo de maioria, trabalho. E a maioria não sabe nem o que está fazendo lá, hein, meu? Só dá o tempo justo não de trabalho para o cara. Não sabe o que está fazendo lá. Hora que haver mais um acidente e matarem mais 300 pessoas, tá, eu quero ver se esse país tem saco. Vai. Duas bolas no saco embaixo, embaixo do pinto. Precisa acontecer. Invadir o palácio. E dá um golpe nesse país. Agora, a hora que cair mais um avião, matarem mais 200 pessoas, eu quero saber o que a família brasileira desse país vai falar. Ou vai enfiar o dedo no rabo e vai ficar quietinho cantando o hino nacional. E só se ouve... Vá merda, puta que eu pariu. Só se ouve falar que comandante da aeronáutica é ministro pra cá, ministro pra lá. Eu quero saber por que a imprensa não entrevista os familiares de quem morreu naquele acidente. Ninguém fala mais nada, tá todo mundo escondido, todo mundo tem medo, tá todo mundo quieto. Por que não se dá a voz pra essas famílias falarem? Tem muita gente que tem muita coisa a dizer aí, coisas que mexem com o coração de uma família. Por exemplo, você imagina perder um pai de família num acidente ridículo como foi aquele. Ninguém quer saber disso, tá todo mundo preocupado aí com o PAN e coisas parecidas. E como disse o ministro, se não me falha a memória, o ministro da Defesa, ele disse em rede nacional que todos estão sofrendo com o caos aéreo, inclusive ministros, presidente e tal. Nós sabemos, ministro, que é mentira o que o senhor disse, pois todos os ministros, todas as pessoas ligadas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem as suas viagens, fazem os seus voos com voos oficiais ou particulares, oficiais ou particulares. Se forem oficiais, a torre tem por obrigação fazer a liberação imediata do tráfego aéreo para vocês decolarem. Então o senhor não está sofrendo o que está sofrendo o povo brasileiro. E nem a dona Marta Suplicy que está viajando. Anda de aerolula. É um voo oficial. Não. Força Aérea Brasileira. É um voo oficial. A Força Aérea Brasileira não é para estar levando o ministro porra nenhuma para lugar nenhum. A Força Aérea Brasileira... Tem coisas mais importantes. Tem que defender. Como defender o narcotráfico. Enquanto isso, tem quilos de droga entrando no país. Defender as nossas fronteiras. E não levar a Relaxe Goze para São Paulo. A Relaxe Goze. Aqui é do gabinete da Relaxe Goze. Ela quer ir para onde? Ela quer relaxar e gozar em São Paulo. É uma cadeira com uma trolha. Lá. Aí lá de São Paulo, olha. A ministra Relaxe Goze quer que venha buscar ela aqui. E vai. Puta que pariu! E nesse momento aí, para ver como a crise está tranquila, em São Paulo existem 43 voos atrasados. Isso só hoje, só. Bom, aconteceu uma desgraça. É inacreditável a insensibilidade. Eu não diria só moral. É inacreditável a insensatez moral dos principais políticos de Brasília. Alô, Brasília! É inacreditável a insensibilidade, como diz o jornalista Vilas Boas Correia. É inacreditável a insensibilidade moral. Agora são minhas palavras. Dos principais políticos desta comédia, palhaçada, pizza, pastelão, sopa de mandioca, sopa de culhão, sopa de pentelho, para distrair a plateia brasileira e relaxar e gozar, porque ninguém quer ser o relator para caçar o homem Renan Calheiros, conhecido como o Rei do Gado. Gostou, gostou? Não gostou? Foda-se. É a minha maneira de pensar. Aconteceu. Eu tenho falado sempre aqui. A vida inteira, senhoras mães e os pais, você cria os filhos. Você cria os filhos. Você cria os filhos para o mundo. O filho, quando chega a ter 16 anos, aí já começa a chamar a senhora de quadrada, ou seu pai de quadrado. Quadrado é você, idiota. Você, menina. Quadrado é você, idiota. E você, menino, é idiota. Quantas vezes os pais falam: entrem na bebida alcoólica, não entrem nas drogas. Porque as drogas é pior do que uma herança nuclear, Brasil. Como dizia o meu saudoso, eterno senador José Richa, pai do melhor prefeito do Brasil, Beto Richa, que está transformando Curitiba no maior canteiro de obras do Brasil. Ontem, mais uma tragédia. Leandro Fogás levou vários balaços na cabeça. Ele mesmo disse para a família: eu quero morrer, porque não aguento mais formar o crack. Mas sabe por que ele morreu? O Ricardo vai nos explicar agora. Ele morreu porque ele comprou crack, ia comprando e não pagava. Ia comprando e não pagava. Ia comprando e não pagava. Ia comprando e não pagava. Ia comprando e não pagava. Ia comprando e não pagava. Ia comprando. Ele ia, ele ia, ele ia, ele ia, ele ia. A mãe chorando lágrimas e sangue. O pai chorando lágrimas e sangue. A família, todo mundo unido. Vamos salvar. Mas ele não queria. Ele queria morrer. Mas só que ele não morreu do vício do crack. Ele morreu porque ele devia para os traficantes de droga. Não pagou, azedou. Não pagou, azedou. Não pagou, acertou! Está onde? No cemitério! Porque você tem três caminhos a seguir, idiota: hospital, cadeia ou cemitério. Agora ele está onde? No cemitério! No colo do capeta! Fazendo um borguetinho na pica do capeta! Saiu, coisa ruim! Ricardo Alexandre. Realmente, dívidas com traficantes é o provável motivo do assassinato de Leandro Fogás da Cruz, 25 anos, ocorrido no início da madrugada de ontem no bairro do Sítio Cercado. O rapaz, viciado em drogas, foi baleado diversas vezes na cabeça e morreu na rua Marciano Marques de Lima, esquina com a rua Andréa Soares de Paula Guimarães, Vila Osternac, quase região do Sítio Cercado, em Curitiba, no estado do Paraná. Familiares de Leandro relataram que ele se tornou dependente químico há questão de um ano e que antes disso levava uma vida bastante tranquila. Era casado e tinha um bom emprego. Tinha um emprego de padeiro, contou Dona Elizabeth, que é a tia do rapaz. Porém, depois de entrar no mundo das drogas, a rotina e os hábitos de Leandro Fogaça mudaram. Em pouco tempo, ele acabou se separando, largou o serviço e passou a praticar pequenos furtos para comprar pedras de crack e sustentar o seu vício. Sempre endividado, traficantes, o último pagamento de Leandro aos próprios traficantes foi pouco antes da uma hora da madrugada de ontem, com a própria vida. O jovem deixou um filho de 5 anos que mora com a sua mãe, de quem ele é separado. De acordo com a tia, a família ainda procurou ajuda para evitar o fim trágico, levando Leandro para uma casa de apoio. Ele ficou 2 dias e depois saiu, lembrou a Dona Elizabeth. Ele mesmo disse que preferia morrer porque não aguentava mais o vício das drogas. A tia aproveitou para lembrar que foram as más companhias com quem Leandro andava que levaram ele para o mundo das drogas. Com medo de represálias, os parentes preferem calar-se a ter que apontar suspeitos do crime. Mesmo sabendo quem é a pessoa que pode ter atirado contra Leandro e pode ter tirado a sua vida, os parentes preferem não denunciá-los à polícia, pois temem represálias. Vamos deixar isso nas mãos da polícia, deixar que eles mesmos descubram quem foi o responsável ou quem foram os responsáveis pela morte de Leandro, limitou-se a dizer a Dona Elisete. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que corre atrás agora de testemunhas e informações que possam levar até os criminosos. Eu quero dizer para vocês aqui, você que é jovem, tem idade de 14 a 20 anos, que é a idade que se passa a conhecer o mundo das drogas, presta atenção no que eu vou dizer para você. Hoje, camarada, você pode ir até uma boca de fumo e comprar sua pedra de crack, o seu papelote de cocaína ou o seu cigarro de maconha com dinheiro vivo. Amanhã, você já não vai ter mais esse dinheiro e vai ter que passar a dar objetos como máquinas fotográficas, roupas, CDs para os traficantes. Dali um tempo, nem isso você vai ter para dar aos traficantes e vai começar a comprar no caderninho, como se faz hoje em panificador, em mercearia, em boteco. Amanhã depois, não tendo objetos de valor e nem dinheiro, você vai ter que pagar, é com a sua vida, a dívida que você contraiu com o traficante. Olha, eu ano passado, junto com o Ricardo Alexandre, nós comentamos uma história. Presta bem atenção, hein, porra. Eu não tô aqui pra te enganar, baixa um pouquinho, não tô aqui pra enganar ninguém. Eu não sou filho da puta. Não faço rádio criando, mentindo. Eu tô aqui com todos os jornais do Brasil, do Paraná, Gazeta, Estado do Paraná, Jornal do Estado, portais Folha de São da Paulo, internet, portais da internet. Os portais da internet, o diarinho lá de Itajaí, então o Diário Catarinense, o Zero Hora de Porto Alegre. O ano passado eu contei uma história. Eu fiquei puto da cara. Se fosse um pé de chinelo, que nem esse que o Ricardo acabou de narrar agora, estava na tribuna. Agora, o ano passado, um empresário saiu de Curitiba para ir numa festa na região de Nova Esperança, perto de Paranavaí. Numa festa, numa chácara. Veja bem o que eu estou dizendo. Preste bem atenção. Não há necessidade de você mentir. Fazer jornalismo não é mentira. É ter vergonha na cara e falar aquilo que você sente. Muito bem. Ele foi para lá. E, se eu não me engano, foi o repórter Rubens Fernando Cabral que me ligou e falou: olha, tem uma bronca feia aqui pro lado da Nova Esperança. Bom, total, vamos resumir a história. Ele levou, foi na festa, numa fazenda entre Paranavaí e Nova Esperança. Foi uma festa rave, de arrebentar o cu de todo mundo, arrebentar o pastel de pelo, todo mundo com a picadura lá, fazendo uma festa, todo mundo cheirando pó, tomando êxtase, crack, maconha, tava uma putaria que, lamentavelmente, só a espada da liberdade de Cristo enfiando no cu desses filhos das putas do narcotráfico é que poderão acabar com esta praga, com esse criame de ratos, de baratas, de cancros. Muito bem, o cara saiu da festa, foi para um motel famoso ali em Nova Esperança, cheirou tudo com a menina. A menina, quando ele viu a cagada que fez, a menina entrou em estado de coma. A menina era de Curitiba, é de Curitiba. Ele abandonou a menina, pinoteou de carro. O motel teve que chamar a polícia. A polícia chegou, viu os documentos, ligou para a família. Família da elite dominante, rica, milionária de Curitiba, foram buscar a menina de avião, fretaram um avião aqui no Bacaxiri, né? Bacaxiri. Desceram em Paranavaí, pegaram a menina e levaram ela para a divisa do Uruguai. Ela está internada até hoje. A menina não se recuperou das drogas. Agora, o filho da puta do empresário curitibano, tô cagando e andando pra você. Inclusive, você mandou um recado através de um outro empresário, dizendo que se eu falasse alguma coisa, que você ia botar no meu cu. Eu é que quero botar no teu cu, seu filho da puta. Ah, é porque nenhuma queixa foi registrada. A família não quis escândalo. E você tá ouvindo meu programa, você é filho da puta, sim senhor. Tinha que enfiar uma bala no olho do teu cu, filho da puta. Porque você tá aí cheirando pó na elite dominante, nas grandes boates de Curitiba, que ninguém tem dois sacos debaixo do pau pra dar uma batida e acabar com o rei do narcotráfico de Curitiba. Ninguém consegue chegar neste filho da puta, nesse barão do narcotráfico. Filho da puta, sim senhor. Filho da puta, sim senhor. O Ricardo sabe de quem que estou falando. O Ricardo não sabe, não pode falar. Eu não posso falar, porque nós saímos daqui morto. Eu estou esperando a Polícia Federal prender este filho da puta. Entendeu? Agora, o bacana, que mandou um recado pra mim, eu mando pra você, eu quero que você vá tomar no olho do teu cu, seu traficante, filho da puta. Não sai do batel. Fica toda hora com o nariz vermelho, tá? Usando colírio. Pingando colírio, não, pingando um negócio no Sorine. Nariz. Sorine no nariz. Porque tem gente que sofre de rinite. É normal. Mas o cara tá com o nariz vermelho toda hora, cheirando o pó toda hora, cheira de manhã, cheira à tarde. Você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Tá? O certo, se eu tivesse o poder, cara, eu invadia essa boate, metia um revólver no teu cu, metia uma bala e te mandava pro colo do capeta, pro beiço do macaco, pro bico do urubu. Te enfiava uma espada no olho do cu, queria que saísse com a boca, seu filho da puta. Traficante bom é traficante morto! Se gostou, gostou. Se não gostou, vai cagar pela boca. Vamos ao intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Quantas mil pessoas estão aí? Vamos ver aí. Não deu 4 horas da tarde, hein? Mil e quanto? Estamos com 1.075 agora. Deixa só o Ricardo colocar aqui. Fecha essa porra dessa janela. Tem uma pessoa querendo falar aqui comigo com urgência. Ah, tira essa merda daqui, ó. Aí, entra com esse porra aqui. Entra aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Ricardo Vernaschi, que tá ouvindo a gente, Alborguete. Tá ouvindo a gente em Maringá, no Paraná. Ricardo Vernaschi, grande abraço pra você aí, cara. É, Jean Reinaldo, Michel Jean Reinaldo. Viu? Baixei os programas de semana passada e já se faz, o Dal falou o meu nome hoje, mas só ali ele inteiro, para os meus camaradas não estão acreditando que o abraço foi para mim. Michel Jean Renu Vicente, de Ponta Grossa, Paraná. Dessa força aí. Ô, Michel, um abraço a você, Michel, de Ponta Grossa. Michel Jean Renu, sou da Renault, sei lá. Entendeu? Uma alegria. Vida longa, Messi. Obrigado. Um beijo na sua alma. É, não sei quem aí. É, boa tarde, Alborguete. Aqui é o Troll Master da Trollnet. E todo mundo ainda continua de ouvidos coladinhos com o senhor. Mande um abraço para o Xadal, que hoje aproveitou da greve do metrô aqui em São Paulo para ficar jogando videogame na casa dele. Parabéns pelo programa. Tudo bem? Ô, Borghetti, tem uma curiosidade de saber o que é essa Trollnet aí que o pessoal sempre participa. Ah, não sei. Deve ser uma trolha no cu de alguém. Não sei, no rabo de alguém. Marquinhos, um beijo aí. Olha, eu vou te contar, hein? Eu e o Ricardo aí, em Maringá, comer uma picanha. Não, é uma picanha picadinha, com bastante. É, uma picanha na tábua, entendeu? Picadinha, entendeu? Um bom whisky. Uma picanha grelhada, um pastel também grelhado. Você põe aí tudo que a gente vai aí comer, viu, Marquinhos? Programa ao vivo, Cadeia Sem Censura, www.ocombatente.com. O Combatente está transmitindo o meu programa em Rondônia. Avisa o Messi que nós estamos linkados com ele em Rondônia. Alô, Tadeu! O Combatente, o site mais corajoso, que não tem o rabo preso com filha da puta nenhum em Rondônia. O Combatente! Inclusive, isso, fui convidado hoje para arrendar uma televisão em Rondônia, canal aberto. Tadeu, tô aguardando. Um abraço ao Combatente. Aí o Arcanjo mata nós. Tá, mata nada. Nós é que botamos no cu do ele. Só pra completar... Arcanjo, aquele da Serra Elétrica? É, aquele... Ah, esse é um bundeiro. Esse já virou mamãe. Está dando a bunda direto. Só pra completar, o site é ocombatente.com. O pessoal acessa e ouve. Ocombatente.com. Como é que é o nome do site? Ocombatente.com. Isso, acessa lá que você vai ver. Jornalismo então, tá. De credibilidade também. Credibilidade, é do Tadeu, meu particular amigo. Tira aí. É burro, ministro. Uma minoria só é impotente quando se amolda a maioria, querido Messi. Vamos chamar o Bin Laden, porra. Infraero prevê atrasos até domingo, caralho. E é verdade. Isso aqui só se... Ah, tem duas torres aí também, né? Vamos ver. O que você acha do novo nome do PFL? Eu acho que deveria ser Partido Democratas, tá? Partido Democratas, ok? Não é pela desaprovação que improvisaremos isso, né? André Luiz, Chico Xavier, tá bom. Alborguete, tá bom. Silvio Martins. Nós, os brasileiros, Alborguete, estamos sofrendo tanto com o caos dos aeroportos e com a bagunça que os controladores de voo estão fazendo, que é para se perder a paciência. Te pergunto, o Lula sofre também quando viaja com a Aero Lula, torrando dinheiro público? Silvio Martins, Monte Alto, São Paulo. O interior de São Paulo é forte e participativo, Alborguete. Não, meu querido Silvio. O Lula não está preocupado porra nenhuma com o povo brasileiro. Com porra nenhuma. A hora que cair mais um, dois, três ou quatro ou cinco aviões, você vai ver a cagada que vai acontecer nesse país. Aguarde, quem viver verá. Alborguete, será que esse caos aéreo não é para desviar o foco da mídia? Não, não é, não. Renan Calheiros está fudido lá. Ele que resolve o problema. O negócio aí é outra. Rafael Juruga, Della Bianca. Não, é outra história. Tenho curso superior, mas meus erros são primários. Mestre, manda um beijo para o Ednil de Jaú. Alô, Ednil, um beijo na sua alma. A Borghetti informando aqui, a informação que chegou agora, a Infraero está apontando 30% de atraso em todos os voos do país. 30%, então tá bom. Eu quero que se foda, não quero saber mais nada. Votaram no homem, foda-se. Congresso Nacional se cobrir com uma lona vira circo. E se cercar vira manicômio ou presídio. Pô, uma salva de palmas, meus parabéns. Quem é que mandou essa aí? É o Metal. É, o Congresso Nacional se cobrir com uma lona vira circo, se cercar vira manicômio. Mas nós temos bons deputados lá, viu? Barbosa Neto, temos Abelardo Lupion, temos bons deputados lá, temos bons deputados, grandes deputados, temos bons deputados na Assembleia Legislativa, temos bom, tá? Temos grandes senadores também. Não é que um faz uma cagada os outros. Ó, Borghetti, ultimamente tenho acompanhado um pouco a TV A. O quê? A TV Senado e a TV Câmara. Assim como você tinha falado para nós, ouvimos, ouvintes fazermos. Chega a ser ridículo, Alborguete, a forma como os parlamentares, e sei lá que porra, são aquelas pessoas, simplesmente não dão a menor importância enquanto alguém está apresentando algum projeto ou coisa parecida. Ficam rindo, conversando, dormindo, olhando pro nada. Dá para entender um pouco o porquê de tanta coisa que vem acontecendo com o Brasil? Aquilo parece uma zona. Beijo na alma. Rafael, direto da Zona Leste de São Paulo. Sabe o que eu digo? Não digo para você, Rafael. Não votaram neles? Fodam-se! Não votaram neles? Fodam-se! Não votaram neles? Fodam-se! Fodam-se! Fodam-se! Outro. O outro lá na outra rádio gritando também. É, o outro é xarope. É, Didi Thomas, já conversei com ele. Jovem Pan Araraquara, um beijo na sua alma, tá? Já conversei bastante com ele hoje. Vamos pra outro aí. Alborguete, Niterói te ama. O Rio de Janeiro está ligado em você. Somos seus fãs. Tali Ramos. Alô, minha querida. Minha cidade princesa, cidade amor, cidade gloriosa, minha Rio de Janeiro. Alô, minha Niterói amada. Eu vou a Niterói, eu fui só tão no meio da ponte que eu fiquei com medo que eles iam me atirar lá. Eu voltei, mas vou aí. Thales Ramos, um beijo na tua alma. Vamos lá. Fábio São Paulo, um beijo na tua alma. O que, que é aqui a porra? Meu, aqui, filho, aqui. Caos aéreo, caralho. Eu trabalho na aviação, que vejo é uma puta zona. Os políticos, filhos de umas putas que controlam e administram os aeroportos, estão se cagando para os que rola, já que esses viados são usuários de salas VIP e aviões da Força Aérea Brasileira. Tudo criado a ovomaltino, docinho, caramelado na geladeira. E esses putos não aguentam meia hora de porrada. Valeu, Fábio, São Paulo. Um beijo na sua alma. Ok. Dalborga, tem um amigo chamado Diego Simão. Só que ele é meio mala. E não tenho coragem de chegar nele e falar pra ele sair do meu pé. O que eu faço? Mete a mão na cara dele. Esse, né, mano, ele é a merda. Esse negócio dos aeroportos é só ter assunto pra desviar a atenção da população do Renan Calheiros. Grande abraço, Douglas Cuiabá. Não é não, Cuiabá. Não é não, não é não, não é não, não é não, não é não, não é não. Os caras não vão... A cagada dos aeroportos, você vai ver, você vai... Quem viver, verá. Quem viver, verá. Não é não. Messi, um quê? Um beijo na alma. Quem votou no PT tem que se fuder. Tá, olha isso, Alborguete. Bomba em La Paz. Ah, tem que ver, ter bomba aqui também, vamos lá. Dal, manda um abraço pra mim. Diego Balduino, Jundiaí. Um beijo na sua alma. Messi, por que você desistiu da vida política? Fernando Antônio, Campos e Goiatás, Rio de Janeiro. Precisa muito dinheiro, viu, filho? Para entrar na política. Eu não tenho. Estou numa situação aí. Mas vamos levando aí, né? Quem sabe agora eu saia candidato a vereador, aí vem um monte de puxa-saco me oferecer canal de televisão. Porque comigo é mais embaixo. Comigo é mais embaixo. Comigo o pau fica duro mesmo. E olha, se eu sair candidato a vereador, pelo meu partido, não é partido que resolve, não. O povo vai votar em mim. Se a minha galera de Curitiba, com 15 mil votos eu me elejo. Com 15 mil votos eu me elejo. 15 mil votos. Se eu for eleito vereador, vai dar caganeira no Paraná. Porque eu vou quebrar o cu de muita gente, viu, bicho? Vão ter que me matar. É, boa tarde, Alborguete. Não vamos calar a Dondoc. Passa a mão na nossa bunda e ainda manda relaxar e gozar. Vá pra puta que eu pariu. Drula. Ok, um beijo na sua alma. É... Ah, o Abelardo, o filho do Chacrinha, foi pra cadeia. Foi preso nesta quarta-feira. Depois, a Polícia Federal identificou um braço da quadrilha na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha, meu Deus do céu. Segundo as investigações, o filho do Chacrinha, do eterno Chacrinha, o Chacrinha não pode pagar pelo erro dele, porra. José Renato Barbosa de Deus, filho do Abelardo Barbosa, mas não, é que ninguém conhece o José Renato Barbosa, né? Então ele era o filho do Chacrinha, mas o Chacrinha não pode pagar pelo erro dele. Ele foi preso ontem. Tinha isso, ele era ligado, entendeu? Ele era ligado à máfia dos bingos. Ele recebia dinheiro da máfia dos bingos. Na década de 80, ele ocupou o cargo de confiança na Câmara. José Renato Barbosa de Medeiros, que é paraplégico, ele é paraplégico, passou mal e teve permissão para cumprir prisão domiciliar. Rodrigo Laje, se não tivesse, meu filho, ia levar uma trolha no rabo. Iam comer o cu dele direto lá. A declaração do Mantega hoje, Alborguete, provou definitivamente que o governo do PT não tem o mínimo de responsabilidade sobre o nosso país. Se realmente fosse um governo sério, já haveria feito um planejamento para solucionar essa verdadeira humilhação à classe brasileira. Um abraço, Alborguete. Mande abraços ao Éder, ao Danilo e ao Rafael de Paranavaí. Um abraço à minha querida Paranavaí. E antes que eu me esqueça, ouvi uma notícia de que o Senado pode parar devido ao caso do Renan Calheiros. Bom, isso não vai mudar nada, já que aquilo lá nunca funcionou corretamente. Parando ou não, a diferença não será nenhuma. Trolha do Dalborga neles. Não, não vai parar, não. Eles querem é retardar o processo. Porque o Renan... Presta atenção, Paranavaí. O Kleber, presta atenção. Você vai me entender, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, presta atenção. O Renan não é trouxa. O Renan tá com o rabo de todo mundo amarrado. Tá uma caganeira geral. É nego cagando pela boca, cagando pelo zóio, cagando pelos ouvidos, mijando pela bunda. Ele deu um recado. Ele deu um recado ontem. Que ninguém vai mexer com os senadores. Porque eu defendo os senadores. Entre linhas, Ricardo, qual é a mensagem? É uma mensagem direta aos senadores. Se vocês botarem no meu cu, eu ponho no cu de vocês. Não. Olha, porra, eu sou otário? Não. Então é isso aí. Vamos ao intervalo? Mitsubishi é a lenda hoje no mundo. A TVL é a maior revendedora Mitsubishi na Marechal Floriano, em Curitiba. Vamos rodar. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às 15h, programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete. 59. Você está procurando um servidor de qualidade para hospedar seu site? Então acabou de encontrar Curitiba Web Host. Lá você conta com uma equipe especializada, suporte 24 horas, planos flexíveis, data center equipado com recursos de última geração. Mude já o seu site para o Curitiba Web Host e ganhe a taxa de configuração para todos os planos. Acesse curitibawebhost.com.br ou ligue 0-41-235-1410. Atendemos em todas as localidades. Curitiba Web Host, a solução definitiva para o seu site. Prefeitura em Ação, fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você. A Prefeitura de Curitiba sabe que nenhum pai trabalha tranquilo sem a certeza de que seu filho esteja seguro. Por isso, investiu na ampliação e em novas creches municipais. São mais 7.766 crianças recebendo educação de qualidade, com toda a atenção e carinho que elas merecem. Prefeitura de Curitiba, a cidade da gente. Você está ouvindo o programa Cadeia, com Luiz Carlos Alborguete. Do rock, você ouve aqui, cadeiaweb.com.br. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Muito bem, vamos chamar o grande repórter, o repórter da família. Notícias várias, não é só do Paraná, sempre tem alguma coisa, algum comentário, alguma porrada. Boa tarde, merda no ventilador. Boa tarde, Guilherme Standenberg. Boa tarde, Alborguete, Leonardo, Ricardo, a todos os ouvintes. Antes de começar as principais, de passar as principais informações, eu gostaria de mandar um abraço pro Diego aqui de Londrina, também tá ligado no programa, mandou recado no meu Orkut, e o André do Rio de Janeiro, que também tá me mandando um material aqui, dizendo que tá bastante motivado em ajudar na implantação da TV Cadeia dentro dos próximos dias. Ele está me passando todo o material e depois eu vou entrar em contato com ele para saber no que ele pode ajudar também. Alborguete, eu gostaria de passar aqui algumas informações. Olha só, em pleno século XXI, a imprensa cada vez mais é cerceada, né? O prefeito de Salvador, o João Henrique do PDT, conseguiu proibir judicialmente a rádio, um site, um blog e uma revista chamada Metrópole de citar indevidamente o seu nome. Caso desrespeite a decisão, a empresa deverá pagar R$200 mil de multa, de acordo com a decisão da juíza da 2ª Vara Civil de Salvador, a Silvia Lúcia Bonifácio Andrade Carvalho. A decisão de João Henrique foi motivada pela publicação da primeira edição da revista Metrópole, distribuída gratuitamente, que usou uma caricatura dele na capa e abordou a atuação dele na prefeitura. A decisão, Alborguete, impede os veículos da rede de publicarem qualquer alusão em referência explícita ou implícita, depreciativas ao nome, à honra, ao caráter, à intimidade, à vida privada e à imagem do autor ou ao cargo que o mesmo ocupa na administração municipal, ainda que tais alusões, referência ou imagem venha dissimuladas em personagens, caricaturas, participantes, afiliadas, ouvintes e outros. Entrar na justiça é um atentado à liberdade de imprensa. Estamos impedidos de falar o que ele considera ofensivo e a repercussão disso é a pior possível, explica o Mário Kertz, presidente da Rede Metrópole e radialista. Apesar da decisão judicial e o recolhimento dos 30 mil exemplares da revista, o presidente do grupo lembra que todos já foram distribuídos. Portanto, o prefeito de Salvador, João Henrique do PDT, fazendo do mesmo jeito que fez o Hugo Chávez na Venezuela, né? Impedindo que as jornais sejam opositores da administração dele. E eu gostaria também de dar um puxão de orelha na juíza aqui, a Silvia Lúcia, que também acatou a decisão aí do prefeito. Eu só não entendo uma coisa: todo mundo, Alborguete, tem o direito de se manifestar. Eu falo o que eu quiser aqui. O detalhe é que se eu tiver que ser processado, é uma outra história. Agora, chegar e fechar um jornal é uma medida que nos traz aí lembranças da época da ditadura, né? Outra coisa aqui... Qual o nome desse jornal? Tá certo, é uma revista chamada Metrópole, que tem um site, uma rádio e um blog na Bahia. E o João Henrique... Na internet? Na internet também. Na internet. Mas a revista também era na internet? A revista na internet, o site... Não, né? A revista era impressa numa gráfica? A revista impressa, mas também na internet. Que também trazia conteúdo. Mas por quê? Não. Mas na internet, ô Guilherme, na internet também tá suspensa? Foi tirado? Na internet também, porque veja só, a juíza proibiu que qualquer conteúdo do prefeito prefeito de Salvador, João Henrique, fosse publicado no site, no blog e na revista. E também na rádio, ou seja, site, blog, revista e rádio. Ah, bom, aí é outra coisa também. Agora tem um... Guilherme, você me desculpe, você é um jornalista sério, eu sou um jornalista sério. Quando o cara começa a bater demais num prefeito, demais num empresário, é porque quer dar uma mordasca, sabe? Tem coisas que eu não concordo no jornalismo. Eu não concordo com a imprensa marrom. Mas também sou contra... eu sou a favor da liberdade de imprensa. Mas a verdadeira imprensa que você faz, Guilherme, que eu faço, o Ricardo, todos nós fazemos aqui. Você é uma maneira minha de pensar. Exatamente. Eu penso como é que eu falei agora. Todo mundo fala o que quer. A justiça depois vai ver se a pessoa falou certo ou errado e vai punir a pessoa de acordo com a lei. Agora, fechar jornal, impedir que a pessoa se manifeste, aí eu também não concordo. Olha aqui, ô Borghetti, outra coisa aqui, essa aqui é pra deixar arrepiado também, né? O bispo Edir Macedo, dono da TV Record e da Igreja Universal do Reino de Deus, entrou com uma ação na justiça pedindo a retirada de vídeos no YouTube que tornariam ele e a igreja dele alvo de difamação. Ele já ganhou, já saiu, já saiu. Exatamente. O detalhe é que ele, veja só, olha só, a ação corre desde fevereiro, mas será difícil retirar os vídeos da internet. Contudo, no início do mês, o líder da Igreja Universal obteve uma vitória contra o Google. A justiça ordenou a retirada de comunidades do Orkut, Borghetti, ofensivas ao bispo. Agora, também ofender críticas é uma coisa, agora ofender a moral das pessoas é outra. Ele tá com medo, sabe do quê? Ele tá com medo do vídeo que tem dele no YouTube ensinando a como os pastores da Igreja Universal Renineus fazem pra roubar dinheiro dos fiéis. Então ele tem que processar a Rede Globo. É, porque... Porque foi a Rede Globo que desmascarou. Exatamente. A Igreja Universal do Reino de Deus. Agora vamos ver se ele tem culhão pra brigar com a Rede Globo que teve culhão pra desmascarar toda a quadrilha. Agora, quem já foi, Borghetti, numa Igreja Universal do Reino de Deus, e eu já fui aqui em Londrina uma vez pra comprovar o que eu queria saber. Eles lá, todo mundo sabe, isso não é novidade pra ninguém. Fica lá o pastor... irmãos, você tem R$50, R$40, ah, você não tem 40, dá 30, você não tem 30, dá 20, dá 10, você não tem 10, mas dá um relógio que você tem, é por aí, só falta depenar a pessoa, pra pessoa pagar o que ela tem que pagar ali na igreja, pra receber as bênçãos de Deus de acordo com ele. Não, Guilherme, eu não concordo com você, o maior artista da televisão brasileira em termos de Jesus e pregar o evangelho é o R.R. Soares. Esse é na cara dura. Olha, irmãos, eu tô precisando de 17 pau pra pagar Bandeirantes. Aí, se eu não pagar Bandeirantes até segunda-feira, ele começa na quinta. Se eu não arrumar 17 mil pra pagar Bandeirantes até na segunda, o programa tá no fora do ar. E chora. E vem os 17 pau. É porque eu tenho que pagar o programa que eu tenho na CNT lá no Paraná. E ele pede o recibo ainda. E ainda dá recibo, dá tudo e faz uma oração. Diz que quem ajudar vai pro céu, tem uma cama giratória com espelho, tudo lá, tudo certinho. Ah, pô, é cara doido. Se eu pedir um real aqui, é perigoso eles me mandarem a puta que eu pariu. A Caixa Econômica vem e te prende. É por aí. Deixa eu falar outra coisa aqui. Tem gente que não concorda comigo e tal, não precisa também, que se foda. Veja só, Borghetti, saiu uma informação aí que detentos da Colônia Penal Agrícola de Piraquara vão voltar a trabalhar nos serviços de conservação das rodovias estaduais da região metropolitana daí de Curitiba. Tomara! Perfeitamente! Isso eu pedi quando era deputado 300 mil vezes. Veja só, a atividade faz parte de um termo de cooperação entre a Secretaria do Esporte, de Transporte e a Secretaria de Justiça, que foi autorizado pelo governo Requião. De acordo com o secretário do Transporte e diretor do DR, o Rogério Tisotti, as rodovias da região têm a garantia de bons serviços e conservação, o que aumenta a segurança para os motoristas. Ótimo, maravilhoso. E os detentos, olha só, os detentos, além de uma remuneração mensal de um salário mínimo, tem a pena abatida pelos serviços prestados, afirmou ele. Muito bonito, eu ouvi jornalistas aqui em Londrina parabenizando a ação, parabenizando os presos de irem para a rodovia fazer ali o recapeamento e aquele serviço todo, mas eu só fico pensando cá com os meus botões. O cara faz o que faz, estupra, rouba, mata um adolescente, mata um pai de família, mata uma pessoa qualquer, trabalhadora, decente, honesta, vai preso, depois é colocado numa estrada para trabalhar, com salário mínimo, com transporte, com alimentação, com etc. Você está entendendo o meu questionamento? A pessoa aqui fora, ela não tem direito a nada. Agora o cara vai preso, ele vai para a rodovia trabalhar e ganhar salário. Então parece que as coisas nesse país funcionam ao contrário. Quem caga na retranca, quem faz cagada, acaba tendo ali benefícios como estão tendo os presos aqui. Essa é a minha opinião. Tem gente que não gosta, viu, Borghetti? Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Deixa eu falar aqui um outro fato curioso que chamou a atenção da Brigada Militar de Guaíba, no Rio Grande do Sul, na madrugada de hoje. Arrependido com a vida no mundo do crime, o Fernando Cardoso de Campos, de 35 anos, foragido do Instituto Penal de Mariante, ligou para o 190 e disse que queria voltar para a prisão. Depois de uma longa conversa com o policial militar, o foragido acabou abordado em um telefone público. Em depoimento à delegacia da Polícia Civil de Guaíba, o foragido disse que antes que acontecesse algo pior, ele preferiu se entregar para viver em paz e pagar o que devia. E uma última informação aqui, notícia de última hora. Agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil do Rio de Janeiro detonaram no início da tarde de hoje uma granada que foi encontrada na piscina do Leme Tênis Clube, Zona Sul do Rio de Janeiro. O artefato foi encontrado por um faxineiro e lançado do Morro Chapéu Mangueira, que fica bem próximo ao clube. Não tá faltando mais nada, né? Os caras em cima do morro tacando granada em clube no Rio de Janeiro. Tá certo, Borghetti. Por hoje é só as informações aí, as principais informações de todo o país. Ok. Um abraço e um beijo na sua alma. Até logo. Segunda-feira, vamos finalizando o programa. Tô cansado, tô rouco. Quero agradecer quantas mil pessoas estiveram comigo nessa tarde de sexta-feira, em 1 hora e 15 minutos de programa. Vou atualizar aqui o Borghetti. São 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Isso não existe na história do rádio, na internet do mundo. Esse é o maior iogurte da internet mundial. Não tem pra ninguém. E o mensageiro aqui, essa porra, mensageiro, deve ter vindo aqui uns 700 por aí. E meio, mais de 80, sei lá. É uma loucura. Final de semana feliz. Eu te amo. Eu não importo se você me ame, se você goste ou não goste de mim. Deixe eu gostar de você. Deixe eu defender as instituições sérias do meu estado e do meu país. Deixe eu defender a sua família. Deixe eu gostar de você. Um beijo na sua alma. Boa tarde.